Capítulo 4. Eu te perdoo. A promessa de Deus nos cravos. Ele nunca deveria ter pedido que eu fizesse a lista. Eu hesitei em mostrar. Ele é um grande amigo, construtor habilidoso, que construiu uma ótima casa para nós. Mas a casa continha alguns enganos. Até esse fim de semana, eu nunca os tinha visto. No entanto, até essa semana, eu não havia morado na casa. Quando você passa a morar em uma casa, começa a notar cada falha. Faça uma lista delas, disse ele. É que você é que está pedindo, pensei. A porta do quarto não tranca. A janela da despensa está rachada. Alguém esqueceu de instalar o porta-toalhas no banheiro das meninas. Alguém esqueceu de colocar a maçaneta na porta do escritório. Como eu disse, a casa é ótima, mas a lista começa a crescer. Olhando para a lista de enganos do construtor, comecei a pensar em Deus fazendo uma lista sobre mim. Além do mais, não fez ele morada em meu coração? Se eu vejo falhas em minha casa, imagine o que ele vê em mim? Ah, será que ousamos imaginar a lista que ele faria? A maçaneta da porta do coração enferrujou pela falta de uso. O fogão chamado ciúme está aquecendo demais. O chão do sótão está sobrecarregado por tantos arrependimentos. O porão abarrotado com tantos segredos. E se a persiana do seu coração fosse levantada e o pessimismo descoberto? A lista de nossas fraquezas. Você gostaria que alguém visse a sua lista? Que as tornasse públicas? Como você se sentiria caso ela fosse exposta que todos, incluindo o próprio Jesus, se ele pudesse vê-las? Posso levá-las a esse momento? Sim, existe uma lista de suas falhas. Sim, Cristo tem todas as suas negligências registradas. E sim, essa lista tem sido tornada pública. Mas você nunca a vê, nem eu. Vamos juntos ao Monte Calvário e lhe direi o porquê. Assista aos soldados empurrando o carpinteiro no chão e estivarem seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra os antebraços e segura sua mão. Jesus volta o seu olhar para o cravo no momento exato que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Jesus não poderia tê-lo detido? Com flexionar de bíceps ou apertando os punhos? Ele poderia ter resistido. Não foi essa mesma mão que acalmou o mar, limpou o templo, ressuscitou o morto? Mas o pulso não se mexe e o momento não é interrompido. A batida soa, a carne rasga e o sangue começa a pingar. Então, correr. E as questões afloram. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Porque ele nos amou, respondemos. Isso é verdade. Maravilhosa verdade, mas perdoe-me, verdade parcial. Ele tinha mais motivos e ele viu algo que o fez ficar ali. Enquanto o soldado pressionava seus braços, Jesus olhou para o lado e com seu queixo apoiado na madeira viu. Um martelo? Sim. Um cravo? Sim. As mãos do soldado? Sim. Porém, ele viu algo mais. Ele viu a mão de Deus. Parecia ser a mão de um homem. Dedos longos de um homem que trabalhava com madeira. Palmas das mãos de um carpinteiro. Pareciam comuns. No entanto, eram muito mais. Estes dedos haviam formado Adão da argila. Com uma onda, essas mãos derrubaram a Torre de Babel e dividiram o Mar Vermelho. Dessas mãos vieram os gafanhotos que pragrejaram o Egito e o corvo que alimentou Elias. Não admira que o salmista tenha celebrado a liberdade, declarando: como expeliste as nações com a tua mão, e sim pela tua destra e o seu braço e a luz da tua face. Salmos 44, 2 a 3. A mão de Deus é poderosa. Ah, as mãos de Jesus. Mãos de encarnação em seu nascimento. Mãos da libertação quando ele curava. Mãos de inspiração quando ele ensinava. Mãos de dedicação quando ele serviu. E mãos de salvação quando ele morreu. A multidão que assistia pensava que o propósito da martelada era pregar as mãos de Jesus no madeiro, mas eles estavam apenas meio certos. Não podemos culpá-los por ter perdido a outra metade. Eles não podiam vê-la, mas Jesus podia. E os céus podiam vê-lo, e nós podemos. Através dos olhos das Escrituras, vemos o que os outros não veem, mas Jesus viu, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Entre suas mãos e a cruz havia uma lista. Uma longa lista, a lista dos nossos enganos, luxúrias, mentiras, momentos de cobiça e anos pródigos, a lista de nossos pecados. Oscilando na cruz, há um catálogo especificando os nossos pecados, as más decisões do ano passado, as atitudes erradas a serem da semana passada, lá em plena luz do dia, para que todo o céu possa ver, há uma lista dos nossos pecados. Deus tem feito conosco o que estou fazendo com minha casa. Ele tem escrito uma lista de falhas. Entretanto, a lista que Deus tem feito não pode ser lida. As palavras não podem ser decifradas. Os enganos estão cobertos. Os pecados, escondidos. Os que estão no início da página são escondidos pelas suas mãos, mas os mais baixos da lista estão cobertos por seu sangue. Seus pecados são riscados. Colossenses 2,14. E é por isso que ele recusou a fechar os punhos. Ele conhecia a lista. E o que o impedia de resistir? Esta garantia. Essa tabulação das nossas falhas. Ele sabia que o preço de todos aqueles pecados era a morte. Ele sabia que a fonte de todos aqueles pecados era você. E uma vez que ele não poderia suportar a eternidade sem a sua companhia, ele escolheu os cravos. A mão que apertava o punho não era de um soldado romano. A força por trás do martelo não era de uma multidão furiosa. O veredito por trás da morte não foi decidido por judeus invejosos. O próprio Jesus escolheu os cravos. Então, as mãos de Jesus se abriram. Se o soldado tivesse hesitado, o próprio Jesus teria pego o malho. Ele sabia como. Não era novidade para ele lidar com cravos. Como carpinteiro, ele conhecia a profissão, e como Salvador, ele sabia o que isso significava. Ele sabia que o propósito dos cravos era esconder os nossos pecados, onde pudessem ser escondidos por seu sacrifício e cobertos por seu sangue. Assim sendo, o próprio Jesus bateu o martelo. A mesma mão que abriu o mar rasga suas culpas. A mesma mão que limpou o templo, limpa o seu coração. A mão é a mão de Deus. O cravo é o cravo de Deus. E as mãos de Jesus abertas para os cravos, as portas dos céus abertas para você.